Nessa terra deu mais fumo do que qualquer outra coisa plantada. Ela foi nossa riqueza, de ouro verde foi chamada. Nosso progresso foi colhido da planta de Arapiraca. Já dizia Pinto Monteiro, Pacoca, Pacaio, Boró.